Eu não consigo entender por que mudou assim. Eu gostava de você e você de mim. Hoje já não és mais aquela mesma, a gatinha doce que eu sempre quis. Você mudou e eu não aceito. Já estou cansado de te explicar. Outro meu jeito, não. Outro meu jeito, oh, não tem jeito, não. Outro meu jeito, não. Outro meu jeito, oh, não tem jeito, não. Você está curtindo? Eventos, Dani Romero, produções e eventos aí no tambor, né? Beleza? Eu não consigo entender por que mudou assim. Eu gostava de você e você de mim. Hoje já não és mais aquela mesma, a gatinha doce que eu sempre quis. Você mudou e eu não aceito. Já estou cansado de te explicar. Outro meu jeito, não. Outro meu jeito, oh, não tem jeito, não. Baseado do grupo de pagode, vai que cola. Daqui a pouco dá uma canjinha com a gente aí. Pim e ritmo de arrocha. Uma lua aí de fala é classe, CD e DVD, né? E o nosso amigo Rodrigo Pagodeiro marcando presença.